grilado com a esperança na mudança de minha vida, desacreditando que amanhã acharei uma saída. Talvez o sim seja o fracasso, eu não salve minha pele. Minha aliança com meus trutas estão à flor da pele. Pique um casaco de pele, arrancaram meu couro. Ameaças à minha família estão me deixando louco. Tomo um calmante, sento no sofá e ligo a TV. Tô de cabeça lateja, minhas ideias vão ferver, burocratizam. Um mais simples som do interior num plano maquiavélico contra o Judas traidor. Cabeça prêmio pros carrascos num cárcere psicológico, como um letreiro que anuncia o meu óbito. Larguei minha família para uma jornada sem limite. Agora tô intocado numa coma de madeira. Quantas garrafas de champanhe, trufas e percada, moto nervosa, mina da hora, vale até de manhã. Felicidade acoplada daquele dinheiro sujo não me deu felicidade. Tirou sonho com um futuro profissional às margens da sociedade. Quem diria que um dia subiria de vida, destruindo família. Mas a ganância me tirou tudo que eu conquistei. E nesse barraco imundo foi onde eu cheguei, pois o luxo nunca me levou a nada. Agora volto a sofrer num barraco com ratos e baratas. As lágrimas escorrem de um rosto abatido e arrependido. Ele se esconde por saber que ninguém o quer vivo. Foragido, as lágrimas escorrem de um rosto abatido e arrependido. Ele se esconde por saber que ninguém o quer vivo. A pouca grana da carteira já tá chegando ao fim. E meu império que construí nem posso usufruir. Com os porcos na minha cola, querendo minha degola, impedindo meu posto de traficante de droga. Vários nóias se foram por minha culpa, eu reflito. Vários caixões velados, eu fui culpado por isso. Prazer com várias vacas que pra mim perdiam a linha. Meu oitão, ostentação, traição virou rotina, louvação. De lucros às custas de viciados, são os mesmos lucros de bebidas e cigarros na quebrada. Eu mandava, desmandava, era minha área. Certa vez quase morri numa emboscada da cinza. Renasci fênix construindo seu império, no qual o diabo da planta para desmoronar seu castelo. Ai meu Deus, se eu pudesse hoje voltar no tempo. Mas minha infância foi difícil, dolorida, mó veneno. Criado por uma tia que nunca me deu amor. Viciada, desempregada, me espancava sem temor. Cresci traumatizado, sem acesso a comida, escola, saneamento, moradia, nem bolsa esmola. Tendo apenas como espelho aqueles que foram alcançando aquele futuro brilhante. Traficando, o sistema me criou, agora que é meu abate. Como eu nunca fui de elite, minha esperança é sem milagre. As lágrimas escorrem de um rosto abatido e arrependido. Ele se esconde por saber que ninguém o quer vivo. Saber que ninguém o quer vivo. Trato do meu filho, noutra mão a foto da minha esposa comigo. Mó tempão que nem os vejo, tô bolado. Nem telefonema rola, pode estar grampeado. Da última vez que minha mulher falou que vim me visitar. Nessa situação é melhor ficar por lá. Durmo embriagado, vodka virada no chão. E o vento da janela apaga a luz do lampião. Escuto uns barulhos de passei lá, algo estranho. estranho. Olho da janela, nada vejo. Talvez foi só um sonho. Talvez seja o demônio vindo buscar minha alma ou querendo me enlouquecer nessa vida sem glória. Parte pro todo ou nada e seja o que Deus quiser. Pego a pistola na gaveta e vou palmear. Qual que é? Embriagado com sono, se pá. Sento no sofá na frente da porta e outra vez volto a cochilar. Cochichos atrás da porta, olhos pesados em gatilho. Se os cana invadir, ali mesmo atiro. Maçaneta se move, porta abre, eu disparo. Oh! Notei meu despreparo, coração foi a mil. Lágrimas escorrendo do rosto, peso na consciência. Gritaria de socorro, já fraco, ajoelhado, olhos vermelhos abatido. Vieram me visitar e por engano atirei no meu filho. Agora não adianta mais, me desculpe filho meu. Descanse em paz, vixe. Se eu pudesse voltar atrás, não dá mais pra rebobinar minha vida e reviver com honestidade. Só que agora é tarde, essa vida é sem glória. É o naufrágio dos sonhos que não só nos afeta, mas também afeta quem mais amamos. Thank you.